coração que lhe devora o coração. A noite vem chegando tão vazia e com ela a dor. Tá misturando tantos sonhos em pedaços de ilusão. Se você já não suporta mais ser arrastado nesse turbilhão, saiba que existe alguém que perdoa, compreende e te dá valor. Pela vida procurando em coisas vãs encontrar felicidade ou mesmo gosto de viver. Saiba, meu amigo, não importa a situação, o Deus que me mudou é o mesmo Deus que quer mudar você. Abra agora o seu coração e receba a paz que vem do Salvador. Viva a vida com imensidão, glória, graça e genuíno amor. Abra agora o seu coração e receba a paz que vem do Salvador. Viva a vida com imensidão, em glória, graça e genuíno amor. Receba a paz que vem do Salvador. Viva a vida com imensidão, em glória, graça e genuíno amor. Em glória, graça e genuíno amor.